Graça e paz, amém? A gente tem que dar parabéns ao Brasil, primeira medalha olímpica no futebol. Quem assistiu ontem? Quem assistiu? Graças a Deus ninguém morreu do coração, é ou não é? Mas que bênção. A gente tem que dar parabéns. Estavam dizendo, pelo menos eu vi umas brincadeiras na internet, falando que eu pareço muito com o técnico da seleção. Prazer. A gente tem seguido essa série sobre o que é igreja. É claro que cada um tem uma impressão. A gente nasce num país que a religião é uma tônica forte. Nós somos, por herança, católicos. Católicos romanos, no sentido da nossa colonização. Muitos aspectos culturais estão envolvidos nisso. Algum dia, a gente foi alcançado pela graça do Senhor, e nessa conversão da graça, nessa conversão a Cristo, nós entendemos que precisamos buscar a Deus. E nos reunimos como igreja reformada, como a igreja que protestou, não protestou contra a outra, mas protestou contra hábitos e contra percepções equivocadas das Escrituras. Se você tem uma percepção a respeito do que é a igreja, eu lhe convido a pensar sobre igreja à luz das Escrituras. Alguém falou que a igreja certamente ela se perverte quando ela não sabe mais fazer missão. Ela deixa de ter a sua identidade. Parece que a missão da igreja, ou a ação da igreja no mundo, o ato de salgar e o ato de iluminar, é o que faz a igreja ter a sua identidade vista. Não a sua identidade no coração, mas a identidade percebida. E quando a igreja ela está ensimesmada, olhando apenas para si mesmo, ou quando a igreja, falou cada um de nós, está voltado apenas para o conforto pessoal, ou para as conquistas pessoais, certamente aquilo que é a igreja está desconfigurado. Perdemos a capacidade de ser, ainda que lá no íntimo a gente seja. Essa reflexão que a gente tem tido aqui nos domingos pela manhã é para pôr a gente, a mim e a você, contra a parede mesmo. É para inquietar. É por isso que os temas têm sido tão fortes e contundentes. Falamos aqui a respeito de Saul, que considerava a voz da médium semelhante à voz do próprio Deus. Consultou a médium e se desgraçou. Nós vimos, entendemos aqui a respeito da apostasia, do perigo de estarmos desanimados e não crescermos mais espiritualmente, não buscando mais a Deus. Também vimos aqui semana passada sobre o perigo de termos uma agenda tão cheia, tão comprometida com a nossa conosco mesmo, com a nossa própria percepção de mundo, que o Espírito Santo nos convidando a fazer alguma coisa, nós simplesmente resistimos, temos dificuldade em cumprir aquilo que o Espírito tem como agenda para nós. Hoje, a gente vai olhar um texto que, na sua essência, é um dos mais complicados que a gente tem na Bíblia. E certamente eu não tenho a mínima condição de em 50 minutos, 40 minutos fazer uma reflexão sobre esse texto, exaurindo-o. Por isso eu peço que você se detenha muito mais às percepções do próprio texto do que às conjecturas. E é claro, se você tiver dúvidas depois de ler o texto ou depois da explanação, é claro, estamos à disposição para a gente conversar, para a gente crescer, não para a gente debater. À luz das Escrituras, a gente não tem que ter pontos de vista. A gente precisa ter simplesmente uma interpretação fiel. E é isso que estamos buscando. Peço para você abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 25, João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 25. Alguns têm dito que a grande comissão no Evangelho de João é justamente esse texto. E alguns entendimentos bem práticos saem desse texto. A partir do versículo 19, João capítulo 20, a partir do 19 até o versículo 25, a palavra fala assim para nós. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo como hoje, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou a mão, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Shalom, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, eu te peço que sua misericórdia nos assista aqui. Nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra. Qual é a minha condição, Senhor, de poder ensinar aquilo que só por revelação pode ser entendido. Eu creio, Deus, eu creio que a única maneira de sermos tocados pelo Senhor é o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, ensinando a nós. Por isso eu te peço, Deus, toca-nos, aviva-nos, vem, Senhor, sobre nós aqui e manifesta-te conforme o teu querer, Senhor, e para a tua glória. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, o texto fala sobre Jesus enviando os seus discípulos. E o que diz o texto para nós é que ele enviou os seus discípulos assim como o Pai o havia enviado. Essa talvez seja a maneira. Estava ontem conversando com um dos presbíteros daqui da igreja, enquanto a gente caminhava, e a gente estava falando sobre Jesus deixou muito claro, enquanto estava caminhando aqui, presente na terra, deixou muito claro a sua obra, o que ele veio fazer. E à medida que os discípulos foram conhecendo Jesus na convivência, à medida que Jesus foi revelando para eles o segredo, o mistério da sua presença, os discípulos começaram a crer. Depois, quando o Pentecostes aconteceu, que o Espírito revestiu eles, eles foram, por assim dizer, transformados em testemunhas, em mártires, em pessoas que, na sua essência, eram um sinal, uma evidência do reino de Deus, da presença de Deus na terra. Esse processo que aconteceu com os discípulos não deixou nenhuma dúvida a respeito da obra salvífica de Jesus. Os discípulos creram que Jesus era o seu Salvador e também creram que Jesus Cristo é o Senhor. Os discípulos, a partir daí, passaram a viver pela fé, passaram a viver tudo o que Deus assim queria. Esse processo foi o processo de descobrimento da obra redentiva. Eu quero que você entenda isso. Quanto à salvação, nós não devemos e não podemos ter dúvidas. A doutrina da salvação, como Jesus nos salvou, foi por meio da graça e é revelada através da fé. Essa palavra graça quer dizer que foi toda feita por Deus. Foi o próprio Deus quem efetivou a nossa salvação. E Cristo revela isso na sua vida. Ele nos salvou. Não fomos nós. Nenhum de nós. Nós não conseguimos, nós não temos como, não é prerrogativa nossa, não é capacidade nossa. Assim cremos. Você crê assim? Amém? Eu também creio assim. Se assim é, então nós podemos caminhar com o Evangelho por qualquer lugar e de qualquer maneira. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando chegamos no aspecto da prática, no aspecto da revelação do Evangelho ao mundo, em outras palavras, quando chegamos no aspecto da missão, o que acontece conosco é que existem várias divergências. Normalmente, as igrejas, as denominações, elas têm percepções distintas a respeito de como deveria ser feito a missão. Essa disputa ou essa percepção equivocada de cada uma, ou acertada de cada uma, cada um que queira entender, faz com que as igrejas de alguma maneira tentem evidenciar a presença de Deus no mundo de uma determinada forma. Por exemplo, se a gente for para algumas igrejas que são de uma linha mais humanista, eles vão dizer que a maneira da gente revelar ao mundo a salvação é atuando no meio dos pobres, dos mais carentes, dos mais necessitados. Se a gente for para uma igreja, para uma denominação cujo viés é mais espiritualista, não estou nem falando mais espiritual, mais espiritualista, eles vão entender que a maneira pela qual a missão deve ser feita é através da oração, do jejum, de vigílias, e assim a missão é feita. Se a gente for para outro viés de missão, como desde 1890 por aí em diante, até mais ou menos 50 anos atrás, a percepção de se fazer missão no mundo foi mais ou menos só saindo de uma igreja local e indo para algum outro lugar na face da terra, especialmente para os lugares onde haviam menos evangélicos, menos cristãos, ou os lugares onde não havia cristianismo. Essa percepção foi chamada depois de missões modernas, ou seja, a maneira da igreja fazer sua missão é enviando, mandando pessoas para além mar, para outras culturas, para outras nacionalidades. Recentemente, quando eu falo recentemente, eu estou falando aí de mais ou menos 40, 50 anos para cá, naturalmente se começou a repensar o posicionamento da igreja a respeito de missão. Porque esse assunto parece que, por mais que a gente estude, ele sempre tem perspectivas novas. E de lá para cá, de 40 anos para cá, mais ou menos, começou a se entender que a missão se faz necessariamente se plantando igrejas. O que é que quer dizer com isso? É que qualquer que seja a maneira de enviar, de alguém ir, de alguém fazer, de alguém estar no mundo sendo sal e sendo luz, ele estar ali a fim de, ao alcançar alguém ou alguns, esses alguns que são alcançados pelo Evangelho, eles começam a se reunir em torno do Evangelho e ali se cria uma nova comunidade chamada igreja. Sendo assim, a maneira de se fazer missões mais recente, o entendimento é que se planta a igreja. Alguns falam se implanta a igreja, mas a nomenclatura que é mais usada na missiologia é se planta, não se implanta, mas se planta igreja. Ou seja, quando um missionário vai, quando alguém está em missão, o que ele está fazendo é anunciando o evangelho, e ao anunciar esse evangelho, o objetivo é que essa pessoa, ao ser alcançada, seja inserida numa comunidade de cristãos. E essa comunidade de cristãos se fortalece mutuamente a fim de, no seu lugar, alcançar mais pessoas. E aquela cultura ser transformada pelo evangelho através de uma igreja local, de nativos. Esse é o entendimento mais moderno. Algumas igrejas, normalmente as igrejas mais protagonistas nesse avanço missiológico, elas estão percebendo que o grande investimento, a grande oportunidade que Deus está dando para a nossa geração, para o tempo que se chama hoje, é nós alcançarmos ou sermos pessoas que contemplam, que abençoam, que participam do envio dos locais. O que é que quer dizer isso? Aquelas pessoas que já estão na sua própria cultura, na sua própria língua, aquelas pessoas que já estão dentro de um contexto onde o evangelho é parco, é pouco divulgado, aquelas pessoas que são crentes e estão lá, aquelas igrejas que já foram alcançadas por Jesus, a igreja que está aqui em Recife, que está em São Paulo, que está em Nova York, que está em Londres, que está na Austrália, a igreja deveria investir nesses locais. Porque esses locais agora que estão em igreja e estão plantando igrejas, eles já têm livre acesso, na maioria das vezes, na grande oportunidade, eles já têm livre acesso para alcançar os seus irmãos, os seus compatriotas, os seus que participam da mesma cultura. Nós ouvimos pastor Léo falando aqui no ofertório sobre abençoarmos ou participarmos do envio de duas igrejas. Na verdade, o pastor Paulo Nunes, ele está trabalhando entre os Yanomamis e tem levado um recurso que é uma espécie de áudio, que é a luz solar, bateria solar, um áudio que prega o evangelho, ou na verdade a Bíblia está traduzida para os Yanomamis na própria língua. Então eles escutam o evangelho na própria língua. É uma espécie de iPodzinho com a Bíblia na língua Yanomami, só que é a bateria solar. E ele leva, e os índios escutam o evangelho na sua própria língua. Alguns vídeos que a gente tem visto desse processo é que quando esses indígenas que nunca tinham ouvido falar de Jesus começam a ouvir na sua própria língua, muitos se maravilham e muitos se convertem ao Senhor Jesus. O que ouvimos de Jaimeson é que abriu-se uma porta bem mais ao norte do país, quase na divisa com a Colômbia, abriu-se uma porta de uma aldeia, de uma tribo, que eles eram extremamente fechados ao evangelho. Eles não suportavam crentes e não queriam crentes, porque o entendimento deles era que os brancos vinham e na verdade faziam uma espécie de extrativismo e que não trazia nada de bom. Mas acontece que Jaimeson é índio, e a igreja de Jaimeson é composta de indígenas, e alguns dos indígenas da igreja de Jaimeson são do mesmo povo daquela aldeia lá. Então eles fizeram uma viagem de investigação para ter acesso, para conversar. E quando eles chegaram lá, o que foi que aconteceu? Aquela aldeia que não suportava a ideia de ter o anúncio de Jesus recebeu os seus conterrâneos, recebeu os seus patrícios, se abraçaram, se envolveram, e então eles foram desafiados. Nós gostaríamos de pregar o evangelho para vocês. E aquela aldeia falou assim: por favor, sendo vocês como nós, por favor venham. Nós vamos dar para você uma maloca, nós vamos dar para você condições, venham, nós queremos ouvir desse evangelho. E essa viagem que Jaimeson estava falando para nós, é justamente isso. Ele não está indo só ele, na verdade ele está fazendo uma espécie de viagem missionária da igreja. Vários indígenas da igreja de Jaimeson estão indo no barco, talvez os irmãos vão lembrar. Lembra aquele barco que nós levantamos uma oferta para Jaimeson construir? Quantos lembram aqui? Olha aí, que bênção. Aquele barco está sendo usado para justamente fazer essa viagem com uma parte da igreja que está indo avançando o rio para ter contato com uma igreja ou com uma comunidade de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Essa é a maneira deles fazerem. Lendo o relatório de Ronaldo Lidório, por exemplo, Ronaldo tem viajado pelo mundo todo a convite para fortalecer, para equipar, para preparar muitos, mas muitos, muitos mesmos plantadores de igreja nativos, pessoas que já se converteram ao evangelho, estão na sua própria cultura e língua e estão com vontade, com força, com garra para plantar uma igreja na sua própria terra, na sua própria cultura. Só que eles precisam de preparo, eles precisam de equipamento, eles precisam, quando falo equipamento, eu não estou falando nem tanto de recursos físicos, eu estou falando equipamento espiritual. Eles precisam de doutrina, eles precisam da Bíblia na sua própria língua, eles precisam disso, muitas vezes, mais do que até a presença humana. E como fazê-lo? Então, por exemplo, o Ronaldo tem viajado, a agenda dele está super cheia, porque ele tem ido a vários lugares no mundo para fortalecer, equipar, preparar obreiros locais a fim de plantar. E quando eu estou falando lugares no mundo, irmão, você precisa entender que são os lugares mais difíceis no mundo, que Deus tem dado a oportunidade não só para Ronaldo, mas para vários irmãos irem lá em Manaus. Ronaldo tem plantado uma igreja de indígenas que fica a 300 quilômetros de Manaus, para dentro da selva. Mas é como ele falou, ele tem preparado obreiros locais para que a igreja seja dirigida por nativos. Ele só está preparando. A igreja precisa crescer e se fortalecer. Estou falando para você então que, na verdade, ao longo da nossa caminhada como igreja cristã, desde os dias de Jesus até os nossos dias, existem muitas maneiras de se fazer a missão, de se ser sal e de ser luz. Essas maneiras, elas não precisam ser consideradas certas ou erradas. Talvez elas sejam as mais apropriadas para determinado momento da história ou para determinados povos locais. Mas não precisamos dizer aquela é a maneira ou aquela outra é a maneira, porque a maneira de Jesus não segue essas plataformas. A maneira de Jesus é através de princípios espirituais no qual ele insere o seu envio. É por isso que nós estamos indo para esse texto que é super complicado. Porque se a gente olhar para esse texto numa perspectiva sobre a forma, nós vamos ter muita complicação para entender a forma. Porque esse texto, com olhos de quem quer formatar a missão, ele é o texto mais complicado que a gente poderia ter. Mas se a gente ler esse texto pegando os princípios espirituais que se adequam às formas, esses princípios espirituais valem para nós que habitamos em Recife, para nós que viajamos a serviço para Natal, para Petrolina, para Salvador, para São Paulo, para os Estados Unidos, ou seja, para nós que somos cidadãos dessa terra, que vivemos nesse tempo, se pegarmos os princípios espirituais que Jesus disse com essas poucas palavras, certamente eu e você podemos crescer. E como podemos crescer? Eu quero convidar você a entender esses princípios espirituais que são declarados por Jesus. ele diz poucas palavras assim: como eu vos envio, eu vos envio como o Pai me enviou. O que Jesus está chamando a atenção a mim e a você é o seguinte: observem a mim, me observem, vejam como a missão foi feita por mim. E quando vocês me virem fazendo a missão, vocês vão saber como fazer. Na verdade, se você entende isso à luz de Mateus capítulo 28, onde ele começa e finaliza a grande comissão, falando da presença dele, ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada. E ele finaliza dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que nós devemos fazer a missão, preste bem atenção, irmão, nós devemos fazer a missão aqui na terra, nós devemos salgar e iluminar essa terra, olhando para Jesus hoje. A presença de Jesus precisa estar conosco hoje, Jesus precisa ser visível hoje. Ele está dizendo que é como ele não está dizendo que é na maneira nossa, não é do jeito nosso, mas é como ele, como o Pai fez com ele. De maneira que eu e você precisamos ser hoje aqui na terra, assim como Paulo foi no seu tempo. Paulo chegou a dizer com todas as letras: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele chegou a dizer para as igrejas: sejam minhas imitadoras, ou sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A maneira de fazermos missão na terra é literalmente seguindo os passos de Jesus hoje. Quando a gente lê 1 João, o Evangelho, mas a primeira epístola de João, logo na cabeceira do texto, logo nas primeiras linhas do texto, João diz: o que temos visto, o que temos ouvido, o que as nossas mãos apalparam no que concerne ao Verbo de Deus, ao Filho de Deus. João, vivendo por volta do ano 90, quando Jesus já tinha ressuscitado e tinha assunto aos céus, João está vivendo no ano 90, vendo Jesus, ouvindo Jesus diariamente. O que quer dizer isso? Que quer dizer que é possível, sim, eu e você, em pleno 2016, convivermos, realmente convivermos com Jesus, ouvindo, vendo. Será que isso é viagem demais? Será que isso é doideira? Ou será que isso é fé? Ou será que isso é a essência, o princípio elementar de se fazer missão? Eu fico pensando se Jesus é quem vai conosco ao trabalho onde trabalhamos, e se Jesus é quem vai conosco à família onde nós participamos. Se é Jesus quem vai, eu penso que Jesus quer salvar os nossos filhos. Amém ou não, irmãos? Se Jesus vai ao nosso trabalho, eu penso que Jesus quer salvar as pessoas com quem trabalhamos. Amém ou não? Se Jesus vai à praia conosco, eu penso que Jesus quer abençoar aquela praia. Sim ou não? Se Jesus vai no avião, eu penso que Jesus quer abençoar o avião. Ou não, irmãos? Eu penso assim. É simples. Jesus quer ser visto na terra hoje, e escolheu a mim e a você para sermos os seus fiéis representantes. Nós somos enviados da maneira dele, do jeitinho dele. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Isso tem três princípios simples, os quais não vamos nos deter muito, porque eles são tão simples que não vale a pena nem a gente se deter tanto, mas a gente pode pegar esses princípios, não a forma, mas os princípios. Primeira coisa que ele diz, eu vou soprar sobre vocês o Espírito. E ele diz: recebei o Espírito. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse: a salvação, a unção, o poder, a qualificação para fazer a obra do Senhor Jesus é pelo Espírito de Deus. Repita comigo, por favor: pelo Espírito de Deus. Nós não temos absolutamente nada para dar a ninguém se não for dado pelo Espírito. O que é que eu quero dizer? Que aquele trabalho que nós fazemos, depois de uma universidade, depois de termos feito mestrado, depois de termos feito doutorado, depois de termos feito N cursos de capacitação, aquele trabalho no qual nós somos especialistas, que talvez nós sejamos a pessoa mais capaz em Recife, ou que talvez sejamos a pessoa mais qualificada na empresa, ou que talvez sejamos a pessoa que tem mais experiência ao longo do tempo para realizá-lo. Aquele trabalho, conquanto nós tenhamos tanta experiência, tanta qualificação, tanto trato, aquele trabalho, quando realizado apenas por nós, sem o poder do Espírito, ele não salga, ele não abençoa, ele não ilumina a terra. Mas aquele trabalho, quando é feito pelo poder do Espírito, quando é feito pela presença do Espírito na sua vida, quando é feito para salvar a terra, aquele mesmo trabalho abençoa a vida. Entenda, irmão. Mas eu e você podemos fazer o mesmo trabalho apenas para nos qualificarmos mais, ou simplesmente para sermos reconhecidos, ou talvez para termos o salário no fim do mês. Jesus não veio fazer absolutamente nada da sua missão para ter o salário no fim do mês, ou para ter o reconhecimento, ou para ter qualquer título. Ele o fez para a glória de Deus. E assim como o Pai enviou o Filho, o Filho envia a mim, a você, no poder do Espírito, por meio do poder do Espírito. Quando Paulo foi plantar uma igreja lá em Tessalônica, ele ficou muito pouco tempo. Os especialistas falam que ele ficou apenas 40 dias. Nesses 40 dias, uma igreja foi formada e ele foi expulso da cidade por causa de perseguição. E nós lemos, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi pelo poder de Deus que o evangelho entrou naquela cidade. E ele chega a dizer: não foi pela persuasão humana, não foi pelas qualificações que eu, Paulo, tenho, não foi pelo calibre do meu discurso, mas foi pelo poder de Deus. Chamo você para entender que eu e você precisamos urgentemente submissão e dependência do Espírito Santo. Submissão e dependência do Espírito Santo é o que precisamos. Eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor me conduza, eu preciso que o Senhor me ensine a fazer o que eu já sei, eu preciso que o Senhor me ensine a pregar, eu preciso que o Senhor me ensine a aconselhar, eu preciso que o Senhor me ensine a ser pai, eu preciso que o Senhor me ensine a ser marido. Eu estou falando das coisas às quais eu participo diariamente. Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a entender a tua palavra. Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a conviver com as pessoas. Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a conduzir uma igreja. Irmão, isso sou eu com Deus na minha casa falando: Senhor, me conduz, eu preciso do teu Espírito. Agora, você, na sua vida, na sua casa, na sua história, nas suas questões, a quem você recorre? Problemas com os filhos, problema com a esposa, problema com o marido, problema no emprego, problemas e problemas e problemas. Qual é o poder que habita em você? Quem está sendo poderoso na sua vida? O seu braço, a sua competência, os especialistas da nossa época, os psicólogos, os professores, os doutores, os médicos, os cientistas, os políticos, ou é Deus através do seu Espírito? O que, irmão? Veja que Jesus usa um princípio. Ele sopra e ele diz: recebei o Espírito. E depois, quando ele vai subir aos céus, ele diz: fiquem em Jerusalém, esperem, esperem, aqueça o coração, preparem-se, vai vir poder do alto, vai vir o Espírito de Deus, esperem. E eles não foram enviados enquanto o Espírito não os tivesse enchido por completo. Mão, não brinca com esse negócio. É pelo poder do Espírito e não pela nossa suficiência, eloquência, capacidade humana. Não temos nada a dar para Deus, não temos nada a dar para essa terra, mas o poder de Deus habita em nós. e podemos sim, como cidadãos dos céus, cheios do poder de Deus, sermos uma bênção nessa terra. Eu quero convidar você a ser bênção no lugar onde você está, pelo poder do Espírito. Segunda coisa que Jesus diz no texto, ele diz: se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Mas se vocês retiverem os pecados, serão retidos. E como é difícil entender essas linhas, se a gente ficar pensando no como, ou seja, se a gente ficar pensando aqui nas maneiras humanas. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana entendeu que essa palavra de Jesus aqui dizia respeito aos padres, dizia respeito aos clérigos, a competência que eles tinham de absorver culpa. Ou seja, você que está em pecado, você que pecou, precisa confessar a um padre e o padre vai lhe absolver. Absolvição do padre. Foi assim que eles entenderam. Eles pegaram o princípio espiritual e quiseram formatá-lo. Não creio que Jesus em qualquer momento deu para mim e para você a capacidade de absolver pecado de seu ninguém. Mas eu creio sim que Deus me pôs aqui na terra, pôs você aqui na terra como um sinal visível de que Deus está aqui nesse planeta. Preste bem atenção, irmão. Visível. Eu e você somos a presença de Deus aqui na terra, visivelmente apontando o que Deus gosta e o que Deus desgosta. Nós não somos juízes. Jesus não veio como juiz. Mas quando Jesus pegava uma pessoa que, por exemplo, estava com a mão ressequida no dia de sábado e chegava lá na sinagoga, Jesus não chegou para ele e diz: estende a tua mão. Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. O evangelho não é nem tanto fazer as pessoas se sentirem bem, ainda que isso seja parte do evangelho, mas o evangelho é transformar as pessoas na alma. Você está comigo ainda, irmão? Sim ou não? Presta atenção. O evangelho não é uma palavrinha de caridade. Você dizer para a pessoa: olha, fique bem. Ah, eu estou tão agoniado com você. Eu estou tão preocupado. Tenha misericórdia. Tenha amor. Tenha compaixão. Isso é de Jesus. Mas eu e você precisamos nos importar ainda mais com o estado da alma do indivíduo. Ele vai para o inferno daqui a pouco. E se eu e você conseguirmos, por algum método humano, por exemplo, fazer a pessoa da mão ressequida agora ter movimento e poder usar a mão, mas ela for para o inferno, o que foi que aconteceu com ela? Se eu e você conseguirmos, por exemplo, tirar da miséria um cidadão da rua, e ele conseguir voltar a ter uma vida no mercado de trabalho, ter uma casa, ter posses, ter bens, mas ele for para o inferno, eu pergunto para você: que grande bem foi o que fizemos para ele? Agora, o que é estarrecedor é que eu e você convivemos de perto com parentes, pais cujos filhos estão indo para o inferno, e os pais estão preocupados se eles vão passar num concurso, os pais estão preocupados se eles vão passar no vestibular, os pais estão preocupados se eles vão ter uma carreira profissional bem sucedida, mas não estão preocupados se eles vão sofrer o fogo eterno. O que Jesus está falando é que a vida, a maneira de você viver, vai anunciar ao mundo que quando eles se reconciliarem com Deus, perdoados estão os seus pecados. Mas enquanto eles não se reconciliarem com Deus, os pecados deles estão retidos, eles vão ser condenados eternamente. Brinca com isso não, irmão. Não brinca. Porque nós vivemos num mundo caído, um mundo perdido, um mundo que jaz no maligno, em trevas medonhas. E eu e você estamos preocupados com a presidência da república, e eu e você estamos preocupados com o desemprego, quando temos uma mensagem urgente para nossa casa, para nossa própria alma. Estão indo para o inferno. Os pecados que forem retidos condenarão eternamente a alma, mas os pecados que forem perdoados salvarão eternamente a alma. O indivíduo, a pessoa, o corpo, a estrutura, tudo da pessoa, totalmente. Terceira coisa, terceiro princípio que eu e você precisamos aprender. Primeiro princípio, qual foi? Você lembra? No poder do Espírito de Deus. Segundo princípio, encarnando a pregação. Vivendo, convivendo com a mensagem. Ela precisa ser dita, proclamada. Francis Schaeffer falou que a nossa civilização, o nosso tempo, não precisa mais do discurso otimista, tipo assim, você é bonzinho, você é capaz. Nossa civilização, o nosso tempo está precisando descobrir que vão ser condenados eternamente. Mas o terceiro princípio espiritual a gente encontra no contexto de Tomé. Jesus, quando apareceu aos discípulos, disse: Pai, seja convosco, e disse: pegue aqui na minha mão. Ele, ninguém quis pegar. Ele falou: olha aqui o meu lado. Ninguém foi lá ver. Eles olharam para Jesus e falaram: é o Senhor. E ficaram felizes com a presença do Senhor. Mas Tomé não. Tomé não estava presente no dia. Alguns estudiosos falam assim. Por exemplo, João Calvino fala: eles, conquanto estivessem com medo de Roma, eles estão todos juntos, um fortalecendo o outro. Mas aparentemente Tomé parece que nem isso. Ou seja, o medo de Tomé era um medo que não fazia nem sequer ele congregar. Parece que ele estava tomado ainda mais de medo do que os demais. Quem vai saber? Mas eu sei de coisa, e o texto revela para mim e para você, que quando eles se encontraram com Tomé, Tomé falou: eu não creio se eu não puser o dedo lá nas chagas. Eu não creio. Para mim, eu preciso ver para crer. E me parece que Jesus mostra claramente que a maneira como o Pai o enviou foi: você precisa crer para ver. Não precisamos ver para crer, mas precisamos crer para ver. E essa é a terceira coisa, terceiro princípio. Falei quinta-feira com o pessoal que participa da ministração do serviço do culto. Eu falei assim, Jesus disse assim para mim e para você: se vocês estiverem reunidos em meu nome, dois, três, reunidos em meu nome, eu estarei ali. A gente vai ter ceia. Ele falou que isso aqui era um memorial da presença dele. Eu quero perguntar para você, irmão, o quanto cremos para vermos? O quanto cremos na presença de Jesus na nossa vida? Cremos de verdade? O quanto cremos nas suas palavras? O quanto cremos? Eu não estou perguntando o quanto cremos no nosso gosto pessoal ou na nossa vontade. Recentemente, na internet aí, alguns acompanharam uma cantora evangélica cujo filho estava com meningite, e alguém veio e deu uma profecia e falou assim: olha, não é para a morte, vai ficar vivo, depende de você crer. E ela disse que cria, mas o filho foi embora, o Senhor levou. E alguém vai dizer assim: foi falta de fé. E eu pergunto: é isso que a nossa fé deve ser exercitada? É isso? É nas coisas que nós queremos que aconteçam? O nome disso não é fé em Jesus, o nome disso é positivismo, é pensamento positivo, é a força do pensamento. Não pensa que fé é placebo, que faz as coisas ficarem boas, mesmo que não seja verdadeira. Eu e você não precisamos e não temos que ter fé na nossa vontade pessoal. O Deus que tira a vida é o Deus que ressuscita. Amém ou não, irmãos? Você crê nisso? Ou seja, tanto faz para Deus que uma pessoa seja levada, como uma pessoa fique curada completamente, mesmo depois de morrer. Eu morri. Eu tive morte clínica na sala de cirurgia. E Deus me trouxe de volta. Então eu posso dizer claramente que Deus assim o fez. Mas eu me lembro muito bem, enquanto estávamos no quarto do hospital, antes da cirurgia, o meu quadro clínico era terrível. Eu estava de fato para morrer. Os médicos entraram, uma junta médica, e falaram para mim assim: nós precisamos abrir você de novo. Eu falei: tá certo. Ele falou: vamos explicar. Hoje à noite é o seu deadline. Amanhã você está morto se a gente não abrir. Seu quadro está péssimo. Se abrir, você tem 10% de chance de viver. Eu falei: abra. Esse foi o único momento, durante aqueles 40 dias que eu estive no hospital, o único momento que eu estava só. Todos os outros momentos eu estava com alguém, especialmente minha mãe. Mas foi justamente nessa hora que minha mãe chegou, aperreada, nervosa, ouviu os médicos. Quando ela ouviu os médicos, eu lembro muito bem o que minha mãe falou. Ela falou: seja feita a vontade do Senhor, pode abrir. E enquanto eu fui para a sala de cirurgia, minha mãe se ajoelhou no quarto e clamou ao Senhor, falou: Deus, é meu filho, o único filho homem que eu tenho, eu amo, eu não quero perdê-lo, mas ele é teu, faça-se a tua vontade. Enquanto ela orava, chorava, perreada, porque teria 10% se eu sobrevivesse à cirurgia, na sala de cirurgia, minha pressão foi a zero. O sangue jorrou da minha barriga, de onde estava fazendo a cirurgia, jorrou na lâmpada em cima no teto. E a pressão... Mas Deus queria, ou quis, me ressuscitar. O médico pegou uma injeção de adrenalina, pelo menos foi assim que eu soube, pôs no meu coração pulsou minimamente, conseguiram segurar a sangria que estava lá, a hemorragia, e eu estou aqui para contar a história. Mas eu pergunto para você, irmão, que tipo de fé era aquela que estava no coração da minha mãe? Que tipo de fé era aquela que estava no meu coração? Nos médicos? Na ciência? Na vontade pessoal de que o filho sobreviva? Não. A fé de que Deus é bom e que Deus faz o que lhe agrada, que é poderoso para ressuscitar sim dos mortos, mas também é poderoso para levar o filho para a glória de Deus. Irmãos, eu e você precisamos crer para ver. Crer num Deus bom, pessoal, poderoso, aqui presente entre nós. Crer. O quanto temos expectativa da presença de Deus diariamente, de verdade. Quanto queremos, quanto cremos. Foi assim que Jesus foi enviado. De tal maneira isso, que ele dizia constantemente: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso foi tão forte no seu ensino que depois Paulo vai dizer que Jesus é a visibilidade do Deus invisível. E depois, quando Hebreus vai ser escrito, apresenta Jesus como sendo o próprio Deus sendo visto. Mas Jesus era gente feito eu e você, gente, humano, mas ele cria que o Pai estava nele. Ele cria que o poder do Pai estava nele. Ele cria que ele estava restaurando o mundo. Ele cria mesmo quando ele foi condenado, mesmo quando o dedo duro apontou para ele. Ele cria mesmo quando todos o abandonaram. Ele cria mesmo quando ele foi morto. Ele cria. Por isso ele viu o poder de Deus restaurando a muitos como eu e você. Você crê? Ou você simplesmente já perdeu esse fogo no coração de crer em Deus? É mais fácil hoje a gente crer nos especialistas, crer no médico, crer no medicamento, crer na ciência e na sofisticação dos equipamentos eletrônicos. Por exemplo, eu preparei aqui de novo a apresentação. Testamos antes de começar o sermão, mas na hora que eu comecei o sermão, o meu iPhone aqui não estava conectando lá. A apresentação está toda pronta, mas eu fui assim, sem apresentação. Como é que eu vou crer na tecnologia? Mas eu posso crer que o Espírito Santo está em mim, e que apesar de mim, Ele pode me usar para abençoar a sua vida. É por isso que eu venho para aqui para cima, e morrendo de medo. Deus sabe a angústia que me permeia o sábado à noite todinho. Deus sabe a angústia, e à medida que eu estudo as Escrituras, tomando meu coração e dizendo para mim assim: não vai para lá, não prega, não prega. A angústia, o medo, a sofreguidão, mas eu preciso ter fé para pregar com ousadia e poder, porque Deus está aqui. Ô irmão, eu quero lhe chamar no nome de Jesus para você se levantar e salgar essa terra pelo poder do Espírito, para você salgar essa terra mostrando ao mundo que se não se converter, se não se entregar a Jesus, está condenado. Chamo você a olhar para Deus na terra e crer que Deus está presente, que Deus quer fazer uma obra boa e santa aqui hoje. Quero chamar você para crer. Vamos orar. Feche seus olhos.